A Expo Gaspar 2019 iniciou na quinta-feira, dia 4 de julho, e está encerrando neste domingo, dia 7. Prefeito Kleber Vandal vai nos fazer um balanço deste evento que contou com a presença de grande público. Prefeito, qual a avaliação que o senhor faz desses dias da Expo Gaspar 2019? Para nós é uma alegria bastante grande poder fazer todo esse trabalho, organizar a Expo Gaspar com todas as atrações culturais, com toda a questão gastronômica, com o Festival da Tilápia, a multifeira, com a exposição do comércio, de prestação de serviços, da indústria do nosso município e também com a exposição de animais, que é a parte agropecuária do evento. Então, a gente trabalha meses procurando se organizar nos mínimos detalhes e o objetivo disso tudo, Gil, é justamente a participação da nossa comunidade. O objetivo é esse, tenho dito, de que o meu trabalho, o meu desejo é para consolidar a Expo Gaspar como um grande evento da nossa cidade, assim como outros municípios e têm os seus eventos. A Gaspar precisa, merece de um evento como esse. E dizer também, ô Gil, que esse é um evento muito mais do que um evento da prefeitura ou um evento do governo, é um evento da cidade de Gaspar, é um evento do município, é um evento da nossa comunidade, da nossa população. Então, fico feliz de ver aqui, a gente ampliou o parque em relação ao ano passado e a gente vê aqui esse parque repleto de pessoas, o pessoal vindo, festejando, participando, prestigiando as atrações culturais, saboreando aqui todo o parque gastronômico nosso, visitando aqui o que a gente tem de entretenimento e lazer aqui para a nossa população. Realmente foi muito gratificante esse trabalho. Então, o retrospecto é positivo, o Gil, e tenho certeza de que ano que vem vamos trabalhar para fazer ainda maior esse evento, ainda melhor, porque a nossa comunidade, a nossa população, a nossa cidade merece um evento como esse. Prefeito, na quinta-feira o senhor já destacava o aumento de empresários que vieram expor os seus produtos, as suas marcas aqui na Expo Gaspar. Houve também um crescimento de público que prestigiou os eventos gastronômicos e também de shows? É verdade, né? Isso é natural. A gente, inclusive, esse ano, a gente abriu a exposição de animais um dia antes, na quinta-feira à noite, na sexta-feira, para que na sexta-feira, durante todo o dia, os nossos alunos, as crianças, adolescentes das escolas, dos CDIs, pudesse vir aqui para visitar, para conhecer, o pessoal da agricultura acompanhando, explicando, mostrando os animais. Realmente foi muito legal, muito bacana participar aqui, ver a gurizada, nossas crianças participando, acompanhando esse momento. Então foi uma ação que a gente tomou, que deu muito certo. A gente ampliou a tenda aqui com relação à multifeira, que é onde acontece a exposição do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Ampliamos a quantidade de exposição de animais. Enfim, um trabalho muito bem feito. O nosso cardápio do Festival da Tilápia também foi ampliado a pedido da nossa comunidade, da pesquisa que a gente fez da Expo Gaspar do ano passado. Enfim, Gil, é um trabalho que a gente fez buscando atender os anseios da nossa comunidade, da nossa população, nos mínimos detalhes, porque, como eu falei, eu acho que Gaspar merece isso, Gaspar precisa de um evento como esse. Durante a Expo Gaspar também aconteceu a Expo Feira. Quem coordenou essa Expo Feira foi mais uma vez o secretário de Agricultura e Aquicultura de Gaspar, André Valtric. Secretário, qual o balanço que o senhor faz da Expo Feira deste ano? Gil, a feira esse ano foi um sucesso, né? Nós aumentamos o pavilhão, aumentamos a área de exposição. Para tu ter uma noção, nós tínhamos 3.700 metros quadrados de área coberta e mais 3.200 metros de área aberta. Então, nessa área, nós tivemos 82 expositores, com em torno de aí de 700 animais e mais 12 expositores externos. Aí com todo um equipamento, com maquinário, tivemos uma novidade este ano, que a feira abriu na quinta-feira, para quê? Para as crianças das nossas escolas poderem participar da sexta-feira. E tivemos aí uma grata satisfação, em torno de 1.500 crianças passaram na feira. Então as crianças ficavam maravilhadas, né? Aí tu tem cabrito, tem ovelha, tem pegar um filhotinho de ovelha ali, as crianças poderem acariciar. Isso é, para muitas, é uma novidade que eles nunca viram, né? E não moram em apartamento, né? Nossa cidade, além de sendo uma cidade agrícola, mas muitas crianças ainda moram em apartamento, então não conhecem essa realidade. Então, para nós é uma satisfação, né? Nós que estamos na área e que gostamos disso, é uma satisfação começar pela criança, pela pré-escola, né? Para começar a sentir o gosto do que é os animais. Secretário, além da exposição de animais, também houve uma grande exposição de máquinas agrícolas. Sim, hoje nós de tudo que tem de moderno na parte agrícola, de maquinário, principalmente na área de arroz, que ainda é o nosso carro-chefe, que é a nossa produção maior, né, e que foi o município, que foi o que alavancou o município de Gaspar, né, a produção de arroz. Então isso tudo que é novidade. Até nós tivemos as palestras com um drone para aplicação de defensivos, para acompanhar as áreas de arroz, acompanhar como está para adubação. Então, além do maquinário, as palestras, tivemos a palestra com criadores de Red Angus, que é uma raça que está se expandindo muito rápido pelo Brasil, pelo mundo, né, pela qualidade da carne. E como a nossa secretaria está há 30 anos trabalhando com inseminação artificial, hoje nós temos um animal de qualidade, de padrão. Então até a associação está vindo aí e certificando esse animal. Ele não é puro, mas ele já tem uma certificação que é um animal que tem sangue Angus. Vamos conversar com a rainha da Expo Gaspar 2020, a Jennifer Eduarda. Jennifer, hoje você foi coroada. Qual a emoção de ser a partir de agora a rainha da Expo Gaspar? Gostaria de agradecer a todo o público presente na Expo Gaspar, que foi uma festa incrível e está acontecendo ainda. É gratidão, né? Representar a nossa cidade, poder levar a nossa cultura para todas as regiões e trazer também muita coisa legal para a gente. Que idade você tem? Tenho 18 anos. Está muito feliz com esse momento? Muito, muito, muito feliz mesmo. Bárbara Cecília é a primeira princesa da Expo Gaspar 2020. Qual a emoção de ser coroada nessa noite? É uma emoção muito grande, é uma honra poder representar Gaspar em todos os eventos da cidade. Ficou emocionada com o momento da coroação? Sim, demais. Muito emocionada. O que Gaspar pode esperar de você a partir de agora representando a cidade? Pode esperar sempre muita dedicação, como eu sempre representei, fazendo parte do grupo de dança. E é uma honra poder participar e poder representar Gaspar. Ana Júlia foi coroada a segunda princesa da Expo Gaspar 2020. Qual foi a emoção de ser coroada nessa noite? Foi uma emoção muito boa ser aqui prestigiando, representando essa festa. Tenho certeza que ano que vem não vai faltar nós aqui. E agora, juntamente com a rainha, a primeira princesa, divulgando a Expo Gaspar. Com certeza, divulgando sempre, vai ser bem legal. O vice-prefeito de Gaspar, Luiz Carlos Spenger Filho Lu, foi o presidente da comissão organizadora da Expo Gaspar 2019. Vice-prefeito, hoje encerrando este grande evento com o show da Banda das Aranhas, anteriormente vemos a coroação da Rainha e das Princesas da Expo Gaspar 2020. Qual o balanço que o senhor faz deste evento? Dentro do que nós montamos aqui na Arena Multiuso, né, esperando aí uma expectativa de público realmente dentro do que a comunidade compareceu, era aquilo que nós esperávamos. Fizemos uma grande estrutura e com certeza recebemos um grande público, né? Não temos os números exatos aí da quantidade de pessoas que por aqui passaram, mas foram dias aqui realmente de muitas pessoas visitando a multifeira, comendo aí uma tilápia, uma truta, também visitando a expofeira. E o show, sem dúvida aí, tínhamos uma programação muito vasta aí, onde contemplou várias idades, muitas famílias, né? E hoje encerrando aí com a coração da realeza para 2020, onde já vamos começar a trabalhar a Expo Gaspar 2020 e fechando com o showzaço desse aí, das Aranhas, fazendo novamente um show aqui em Gaspar. Em 2018, a Expo Gaspar contou com a presença de mais de 25 mil pessoas. O senhor acha que houve um crescimento com relação ao ano passado? Com certeza, o público é bem maior, superou ao ano passado, 2018, né? Até porque nós aumentamos a estrutura do evento, né? Tínhamos praticamente a multifeira dobrando os estandes, né? A exposição agropecuária também dobrando a exposição de animais, ampliamos as cozinhas e, obviamente, né, que o público também ele veio aumentar aí, vem aumentando cada ano. A gente vem fazendo um acompanhamento dessa evolução e cada ano vem aumentando a quantidade de pessoas participando da Expo Gaspar. Isso é uma demonstração que o evento está se firmando, se consolidando e só basta nós ajustarmos ele a cada ano para que ele só cresça e nós tenhamos aí um evento muito grande no município de Gaspar. Da Arena Multiuso, o prefeito Francisco Ostins falando sobre o último dia da Expo Gaspar 2019, que começou na quinta-feira, dia 4, e encerrou nesse domingo, dia 7 de julho. Gil Dias para a Rádio Sentinela.